nada mais importa se não tenho como ter você. Nada mais existe se o que quero é sempre te querer. De uma vez por todas, vê se escuta o meu coração, que grita o seu nome a cada instante nessa solidão. Sei que posso te fazer feliz num simples sim. Então deixa de bobagem e olha pra mim. Minha canção é feita pelo seu amor. Em minhas mãos carrego aquela flor pra te entregar, pra te entregar. Quer se entregar? Quero te abraçar e te beijar, vendo a noite passar. Sei que esse amor é o privilégio de quem sabe amar. De uma vez por todas, vê se entende o meu coração. Que sofre calado a cada instante nessa solidão. Sei que posso te fazer feliz num simples sim. Então deixa de bobagem e vem pra mim. Pura paixão. E nos seus braços o meu coração quer se entregar, quer se entregar. Carrego aquela flor pra te entregar, pra te entregar. A minha voz entoa mais pura paixão, e nos seus braços o meu.